transar porque eu quero dormir. Tá me incomodando esse barulho aí. Quando for minha vez vocês vão reclamar. E vai ser difícil vocês me aturar. E tá interessante, mas nem quero ouvir. Só de não ser eu não dá pra imaginar. Acabei de chegar do baile funk ali. Tô mais puto ainda, ninguém quis me dar. A mãe vai melhorar, tá suave, tá firmão, vou arrumar uma novinha pra fechar e me proporcionar a mesma parada. A mãe vai melhorar, tá suave, tá firmão, vou arrumar uma novinha pra fechar e me proporcionar a mesma parada. A mesma parada. Parei de transar porque eu quero dormir. Tá me incomodando esse barulho aí. Quando for minha vez vocês vão reclamar. E vai ser difícil vocês me aturar. E tá interessante, mas eu quero vir. Só de não ser eu não dá pra imaginar. Acabei de chegar do baile funk ali. Tô mais puto ainda, ninguém quis me dar. Mas vai melhorar, tá suave, tá firmão, vou arrumar uma novinha pra fechar e me proporcionar a mesma parada. Mas vai melhorar, tá suave, tá firmão, vou arrumar uma novinha pra fechar e me proporcionar a mesma parada. A mesma parada.